Olha no ar, preto X na fita. Se liga, sangue bom, na letra bandida. O rap tá na veia, som de periferia e tal. Aqui não tem otário, muito menos paga pau. Revolução é o tema, que se for do sistema. Revolta, tá na mente, a bala, tá no pente. Se liga, playboy, aqui não tem mané. Se vacilar, vai passar mal. Na vila em Okuné, só preto de atitude, ideia pra trocar. Racista, cuzão, se vacilar, vai tombar. Da líder do 3 Cocó e tá em Paulista. Não vai parar de pé branco que for racista. É facção X, muralha negra envolvido. Supremacia preta explodindo seu ouvido. Não gosto de TV, não gosto de novela. Essa porra manipula o meu povo na favela. É pura e sangue bom, a cara é informação. Engatilhar a mente para a revolução. Só treta no gueto, tiro pra todo lado. Infelizmente aqui, mais um preto derrubado. O sangue escorre, mas uma coroa chora. Era o seu filho, caçula. E ele era nóia. Sou preto do gueto, não tenho nada pra perder. Matrucisa do caralho, pede black poder. Essa é a lei na periferia. Bota fé, boca aberta, não é motivo de alegria. Se liga, cuzão, não tira a favela não. Preto X marginal, aqui é facção. Letra bandida é o tema da morte anunciada. Quem mora na favela já conhece a luta armada. Letra bandida é o tema de toda a periferia. Agora engatilhar na cara da burguesia. Letra bandida é o tema da morte anunciada. Quem mora na favela já conhece a luta armada. Letra bandida é o tema de toda a periferia. Agora engatilhar na cara da burguesia. Praticamente todo mundo tá ligado. Qual que é? De toda a zona leste do Ipanema, Ayokuné. Da matança que rola, do sistema que explora. Do tiro que acabou com a correria do Noia. Três Cocó tem irmão, aliado, facção. Lado a lado, FNF, muralha. Então, FV, dê olho no crime, meu irmão. APP, cano e o preto, ação, revolução. VXR, facção. Pode crer, preto Roger. Que me diz, preto X. Na baga essa cola, quem pode colar com proceder. Ideia pra trocar, irmão que é irmão. Se esquece de vacilar. Letra bandida é o tema da morte anunciada. Quem mora na favela já conhece a luta armada. Mas é pelo dinheiro da farinha e do crack. Ou pela vingança que se trava o combate. Quando o povo se armar organizadamente, objetivo mudar o sistema totalmente. Então vai ficar pequeno, escuta o que eu tô dizendo. Capitalista explora e o povo fica no veneno. Aí, EBXR, o verso é consistente. O sistema não converte, rima consciente. Mano enquadrado, neurônios aguçados. UPM noiado, maquininha do estado. Meu pesadelo não será o seu trono. Não. Colona fita, preto X e gnomo. Saí da viagem, caí no mundo real. Vá de retro, demônio paga pau. O meu verso é venenoso, o som é de primeiro. Eu vou fazer do seu ouvido branco uma peneira. Preto marginal veio pra trincar na rima. Esse é o tema e letra bandida. Letra bandida é o tema da morte anunciada. Quem mora na favela já conhece a luta armada. Letra bandida é o tema de toda a periferia. Agora engatilhar na cara da burguesia. Letra bandida é o tema da morte anunciada. Quem mora na favela já conhece a luta armada. Letra bandida é o tema de toda a periferia. Agora engatilhar na cara da burguesia. O dedo é mole, coça e o gatilho de para. No peito do White Power que tromba de quebrada. Gnomo é doido, facção X entrar no jogo. Pensa solucionar os problemas do povo. Da leste a sul, a rima que trinca bem forte. Se liga na fita, essa é a hora do bote. A chapa esquentou, sai da reta opressor. Me cobrar 500 anos que do meu povo você roubou. Se um soco não for suficiente pra você, é só colar na quebrada pra tomar tiro de PT. Aê, facção X, zona leste. Letra bandida trincando na rima, moro? Letra bandida é o tema da morte anunciada. Quem mora na favela já conhece a luta armada. Letra bandida é o tema de toda a periferia. Agora engatilhar na cara da burguesia. Letra bandida é o tema da morte anunciada. Quem mora na favela já conhece a luta armada. Letra bandida é o tema de toda a periferia. Agora engatilhar na cara da burguesia. Letra bandida é o tema da morte anunciada. Quem mora na favela já conhece a luta armada. Letra bandida é o tema de toda a periferia. Agora engatilhar na cara da burguesia.